Mas você se foi e fugiu de mim. Eras a minha metade. Pena que você vacilou. Trocou amor de verdade por uma que não te deu valor. Te peço perdão, vem amor. E a minha dor, o que vou fazer? Combine eu e você, curtindo nova dimensão junto com a KDC. Com os canalhas do comércio, o nosso amor talvez encontre a solução pra dar certo. Combine eu e você, curtindo nova dimensão junto com a KDC. Com os canalhas do comércio, o nosso amor talvez encontre a solução pra dar certo. DJ Marujo, como toque da batida. Manda 007. Por falar em saudade, hoje lembrei de você aqui. Era amor de verdade, mas você se foi e fugiu de mim. Eras a minha metade. Pena que você vacilou. Trocou amor de verdade por uma que não te deu valor. Te peço perdão, vem amor. E a minha dor, o que vou fazer? Combine eu e você, curtindo nova dimensão junto com a KDC. Com os canalhas do comércio, nosso amor talvez encontre a solução pra dar certo. Combine eu e você, curtindo nova dimensão junto com a KDC. Com os canalhas do comércio, o nosso amor talvez encontre a solução. Vem dançar, vem se divertir, aqui no Big Som Saudade. Big Som, a voz que apaixona. Você não se importa de me ver chorar. Reza aí pra eu não